Quem dera fosse um sonho, mas é real. Um anjo despertando meu desejo, mas cai na brisa leve, aventureira, contagia onde passa, digna de uma guerreira que dá vida, acha graça. Os perrengues são menores do seu lado. Poucos tiveram o privilégio, a dedo selecionados. Virtuosa, instintiva, iniciativa, nunca inédito. Malandro que se acha tal, no seu olhar se perde. Derrete os corações de gelo, só com seu gingado e no balança do cabelo. Frente ao espelho, confia no próprio taco. Ela não tá te dando mole só porque é boa de papo. Não, não brinca com sentimentos, pois entende de dor. Por isso o sorriso verdadeiro reflete amor. Humildade em qualquer lugar, sabe como chegar. Despercebida nunca passa, sua presença é pra iluminar. Ela é do tipo que quer ver todo dia nascer. Só descansar quando der, ou se não tiver rolê. Essa menina mulher pode te enlouquecer. Daquelas que você quer, mas sabe que não vai ter. Ela é menina, mulher, dama, banquete pra ceia. A droga viciante que aguça minha doideira. Mulher interessante, na cama a mais perfeita. Daquelas que te fazem perder uma vida inteira. E só de te ver passar eu vou. O seu perfume me contagiou. E desde quando a gente se encontrou, aprimorei meu verso, prosa e flow. Linda, eu posso não ser seu paraíso, mas te acordo com o sorriso do meu lado. Sinto vivo e em você que me inspiro. Dou meus pulos e me viro pro futuro. Ser tão lindo, tipo fim de filme antigo. Tudo bem, é tão infinito, sem juiz nem veredito. Por você troco de casa, nome até penso em filho. Cê me conquistou tão fácil, nada mais vai ser difícil. Nada mais vai ser difícil. Ela é do tipo que quer ver todo dia nascer. Só descansar quando der, ou se não tiver rolê. Essa menina mulher pode te enlouquecer. Daquelas que você quer, mas sabe que não vai ter. Toda linda, é, em sua essência. Mais bela mulher, que vai além da aparência. Olhar incandescente, não diferente do beijo. Seu corpo só como notas vindas de um lindo arpejo. Sua presença é tida como um perfume bom. Sua ausência é tida como um som fora do tom. Seus gestos refletem sabedoria. E a humildade faz com que seja perfeita a harmonia. Yeah. Você é a mulher que mexe comigo, comigo faz o que quer vir. Em você tudo que um homem quer. Altas horas porque hoje cê é minha mulher. E eu não fiz por menos, irmão. Não é fácil se manter todo dia dentro daquele coração. A gente erra, peca, sofre, chora. Mas no final é sempre sua mão que eu pego pra ir embora. Ela é do tipo que quer ver todo dia nascer. Só descansar quando der, ou se não tiver rolê. Essa menina mulher pode te enlouquecer. Daquelas que você quer, mas sabe que não vai ter. Ela é do tipo que quer ver todo dia nascer. Descansar quando der, ou se não tiver rolê. Essa menina mulher pode te enlouquecer. Daquelas que você quer, mas sabe que não vai ter.